canoa que vem do outro lado, vem remando com remo de mão. A canoa que vem do outro lado, vem remando com remo de mão. Vem remando, vem remando, vem remando, vem remando com remo de mão. Vem remando, vem remando, vem remando, vem remando com remo de mão. A canoa que vem do outro lado, vem remando com remo de mão. A canoa que vem do outro lado, vem remando com remo de mão. Vem remando, remando, remando, vem remando com remo de mão. Vem remando, remando, remando, vem remando com remo de mão. Morena, se queres comigo, peça licença seu pai. Ô morena, se queres comigo, peça licença seu pai. Arrume sua maleta e vamos viajar. Arrume sua maleta e vamos viajar. A canoa que vem do outro lado, vem remando com remo de mão. A canoa que vem do outro lado, vem remando com remo de mão. Vem remando, vem remando, vem remando, vem remando com remo de mão. Vem remando, vem remando, vem remando, vem remando com remo de mão. O que dia tão alegre nesse dia de festejo. Oh, que dia tão alegre neste dia de festejo. Quem nós manda festejar, glorioso São Benedito. Quem nós manda festejar, glorioso São Benedito. A canoa que vem do outro lado, vem remando com remo de mão. A canoa que vem do outro lado, vem remando com remo de mão. Vem remando, vem remando, vem remando, vem remando com remo de mão. Cachorrinho que a mamãe me deu, meu cachorrinho que a mamãe me deu. Quando eu chego no bastão, bato, onça comeu, onça comeu. Quando eu chego no bastão, bato, onça comeu, onça comeu. Meu cachorrinho que a mamãe me deu, o meu cachorrinho. Onça comeu, quando eu vinha voltando no batu. Onça comeu, onça comeu. Ô Lele, tu és um paladar. Como é que se requebra o maxixe do Pará? Ô Lele, tu és um paladar. Como é que se requebra o maxixe do Pará? Ô Lele, tu és o paladar. Como é que se requebra o maxixe no Pará? Ô Lele, tu és o paladar. Como é que se requebra o maxixe no Pará? Ai, como é que se requebra o maxixe do Pará? A batata macaxeira são gostoso de provar. Como é que se é quebra o maxixe do Pará? A batata macaxeira são gostoso de provar.